3601, Datan, decolando aos 45, controle em 120, décima 8. 208 para 3601. Bom dia, tá 3601 do Brasil, campeão. 3601, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Liga. Direto Liga, tá 3601. Alfa X6 de Lua, aeronave parqueada na posição 1, bom dia e obrigado. Alfa X6 de Lua, ciente, tenha um bom dia. Latam 3601, estado centro Recife, 125.1, alterne 128.8. 251-2831, agora. Salvador, bom dia, Azul 2535 com a Delta. A autorização RJ, tem que estar um pouquinho antecipado, você tem a cena da saída para ele, beleza? A saída da EL, Azul 2535, já possui o seu plano no sistema, tá pronto, cópia? Pronto, obrigado. Azul 2535, autorizado, Terra Bravo, Romeu Juliette, via Upzulu 44, nível de voo 340. Decolada 10, curva direita, saída da EL, Leda, seguro. Transponder 5435, controle Salvador, Ampere 120.8. Está aprovado, Serra Brava, Romeu Juliette, nível de 340, já por 144. Decolada 0, curva direita da EL, Leda, seguro. Adiciona 5435, controle 1208, Azul 253. Correto, Azul 2535, reporte para feedback e acionamento, portão 3. Correto, no 3, no portão. Sim, senhor Xanai 625, não confirma o horário do plano? Alô, Xanai 635, senhor Xanai 625, o plano já deve aparecer no sistema em alguns instantes. Saída da EL. na 6251, cópia? Pronto, 6251. Ana 6251, autorizado Guarulhos, via Upzulu 10 Taubaté, nível de voo 360. Decolada 10, curva direita, saída Dael, Lida Motiva. Transponder 5437, controle Salvador, Pérez 120.8. Qual é a torcida 6251, reporte para o feedback do salamento. Boa tarde, Azul 2535, suspeito estacionamento 03. Autorizado Azul 2535, repasse táxi. Autorizado, repasse táxi 2535. Paulo Salvador, muito bom dia. Aqui é o Gol, Gol de Oscar Papá. Posição no pátio 3, 5 Romeu. Gol de Oscar Papá, bom dia. Você? Autorização de reboque para a posição 1 Romeu do pátio 3. Solicitação aqui da SKR. Gente, Golf Oscar Papá, autorizado o reboque. Reposta ao término na 1 Romeu do pátio 3. Acionado para o táxi, o azul 2535, a bordo 111, 111, Lanterna Campinas, 3 horas e 50, autonomia. Azul 2535, autorizado o táxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 118-95, com 1012 no ajuste, tem um bom voo. 112, direita na Índia, ponto de espera 118-95, obrigado, bom dia, senhor. Torre. Bom dia, azul 2535, estou te mostrando para espera no lugar. 2535, autorizado, aliar decolar pistola 0, vento 0 graus, metro 19. Aliar e decolar da 10, autorizado, azul 2535. Azul 2535, decolou 19, cheiro controle Salvador, 20.08. 208, um bom dia, azul 2535. Salvador, um bom dia, azul 2535, cruza 1.200. Azul 2535, bom dia, contato radar. Suba para o nível 340, autorizado direto Leda. 340, direto Leda, azul 2535. Salvador, gol 1229, autorização São Paulo, convém. Informação Delta. Gol 1229, pronto cópia? Afirmo, pronto cópia. Gol 1229, autorizado Congonhas via Capesulu 10, o Bave, Capesulu 6, conforme rota do plano. Nível de voo 360. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5440. Controle Salvador, opera em 120.8. Autorizado Congonha, nível 360, via Perdudo 10, o base, via Perdudo 16, conforme a rota do plano. Nível 360, decola da pista 90, primeira curva direita, Dael, Leda, Mótilo. 5440, transponder, 208, controle, gol 1229. Correto, gol 1229, reporte para pushback acionamento 43. A gente vai para o pushback de treinamento, o 229 está na remota 25, ok? 7. que é o Gol, Gol que Oscar Papá, informando o término do reboque. Bom dia, obrigado. Tente Gol, Oscar Papá, um bom dia. Azul 2535, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. 1251, 1288, azul 2535, bom dia. Autorizado, Xané 6251, no reporte táxi. Osaka, Cessna 6251 com 167, 4 horas e 40 de autonomia, alternado Galeão. Cessna 6251, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de férias Torre 118-95, com 1012 no ajuste, tem um bom voo. Pátio Índia, no ponto de férias Torre 118-95, 1012, bom dia, até a próxima. Solo Salvador, gol 1229, posição 2 Lima, para pushback acionamento. Solo 229, prezado, pushback. Prezado de um ataque, 229. Azul 4040, pronto, cópia? Azul 4040, autorizado até o aeroporto de Confins, via Pêsulo 21, na próxima forma rota do plano, nível de voo 360. Decolo da pista 10, primeira curva direita, saída Arcor 1, Elefa, após Elefa voa Tozop, Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papai, intercepta aerovia. Acione 54, 52 no transponder, 120.8, controle Salvador. 360 para Confins com forma em roda, Pêsulo 21, decola da 10, com curva direita, Arbor 1, transição Elefa, após duas torres, só 5452, transponder, controle 10, decimal 80, 5440, está no portão 1. Azul 4040, correto com o atendimento, confirmando o portão 01? 01, afirmo. Quem sente, pode pronto para o chuveiro de funcionamento, Azul 4040. Tirando 6251, decolou 39, chama o controle de Salvador no 20.8. 1208, 6251, bom dia. Caminho até Campinas, para o táxi. Voo 229, autorizado táxi via Pátio Índia, Ponte Espera, Torre 118, 1095. 1012 no ajuste, tem um bom voo. Gente, Pátio Índia, da Ponte Espera, lá chama 295, 1012 no ajuste. Voo no... 229, cruzado ali, decolar de 120, 0090 graus, 629. 229, decolou 44, chama o controle de Salvador, no 20.8. 208, 229. Controle de Salvador, boa noite, é o gol 1229. Sou 1229, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Lida. Após 2000 pés, autorizado Lida, quando possível solicita a mótima. Aguardo a condenação com 1229. Obrigado.